fácil de dizer, bom de proferir. É o teu nome, meu Jesus. Você me dá inspiração pra amar. Toma teu lugar, posso ver, sua mão está em mim, parecendo um grande abrigo, e a tempestade do outro lado está. Mais uma vez, fácil de dizer, bom de proferir. É o teu nome, meu Jesus. Você me dá inspiração pra amar. Entra em mim e toma teu lugar. Posso ver, sua mão está em mim, parecendo um grande abrigo. A tempestade do outro lado está. Estou seguro por ti mais uma vez. A tempestade do outro lado está.